Panorama Agrícola para 1º de maio de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quarta-feira, 1º de maio de 2013, lua cheia no ar para você, o Panorama Agrícola. Na mesa de som contamos hoje com o Márcio Peixe e o ditado do programa é: escute 100 vezes, fale apenas uma. No Panorama Agrícola desta quarta-feira você confere uma dica técnica. Jovem rural ganha capacitação e visão de mercado. Confira ainda a gincana ambiental em Rio das Antas. E vem aí o programa Leite Legal. Você pode participar do Panorama Agrícola. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Atenção para a conservação do solo, muito mais importante do que se possa imaginar. Como é o solo um armazém para água, a causa da escassez de água ou das inundações tem como origem a má conservação do solo. É hora das notícias. O programa Leite Legal, produção de qualidade, vai ser implantado no mês de maio aqui em Santa Catarina, numa parceria da Confederação Nacional de Agricultura, CNA, com o SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina. O objetivo dessa ação é o de padronizar a produção de leite, de acordo com a Instrução Normativa 62 do Ministério da Agricultura. E por isso vai contar também com a parceria das agroindústrias. Em Santa Catarina vão ser disponibilizadas 400 turmas e aproximadamente 6 mil vagas, sendo que para este ano a meta é formar 200 turmas nesse programa Leite Legal, produção de qualidade. O programa vai abordar conteúdos de estrutura e fisiologia da glândula mamária, mastite, diagnóstico, tratamento e controle, obtenção higiênica do leite, manejo da ordenha, qualidade da água e todas as normas da Instrução Normativa 62 do Ministério da Agricultura, além de higienização e limpeza de equipamentos e instalações, armazenamento e resfriamento do leite e preservação ambiental e segurança no trabalho. Leite Legal, produção de qualidade. O leite produzido no Brasil vai ficar ainda melhor. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. A entrevista de hoje é com o extensionista da Ipagre em Angelina, Carlos Alberto Kirsch, que fala sobre o curso de capacitação para jovens rurais dentro do SC Rural e a sucessão familiar no campo. Os jovens estão querendo, né, ficar no meio rural, e para que isso realmente aconteça, eles precisam se capacitar, né, terem uma visão de futuro, de mercado, e esse curso que a Ipagre está oferecendo, né, vai vir ao encontro dessas necessidades, desses interesses, né? E a gente está assim, muito confiante, né, e de que realmente saia daqui a primeira turma, né, e que realmente fique na propriedade, né, e que dê, continue sendo, né, o sucessor dos pais dentro da propriedade, e que o município ganhe com isso, né? Porque se o jovem realmente permanecer na propriedade, o êxito rural diminui, né? E o município, né, a cidade como um todo, também tem a ganhar. Quantos jovens de Angelina estão participando desse curso, Carlos Alberto Queiroz? Na verdade, são dois municípios, né, que estão participando, Angelina e Major Gersino, a primeira turma. E Angelina, então, está com 15 jovens, né? Uma menina e 14 meninos. E Major Gersino, então, já o número de meninas é maior do que de meninos, né? E no total dá 28 jovens, né? Tanto de Angelina como de Major Gersino. Qual é o eixo técnico que vai ser trabalhado? Eles vão trabalhar muito a questão do cooperativismo, né? A questão do empreendedorismo e a questão da cidadania, né? Da liderança que o jovem pode ter e desempenhar. Então a ideia é essa, preparar realmente eles, não só na questão da agricultura, mas também preparar eles como cidadão. No caso da agricultura, qual é o forte desses dois municípios, Angelina e Major Jericino? Angelina é assim bastante a hortaliça, né? Tem como carro-chefe. E dentro da hortaliça a cebola, né? E o tomate e as brássicas, né? O repolho, o couve-flor e o brócolis. Também está aumentando bastante uma cultura no município, que é a mandioquinha salsa, né? Que vem crescendo assim, a cada ano, dando uma remuneração muito boa para os produtores, e o gado de leite, a pecuária de leite. E no município de Major, a grande atividade é a pecuária de leite e também tem a questão da fruticultura. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o extensionista da IPAGRE de Angelina, Carlos Alberto Queires. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, conversamos com a extensionista social da IPAGRE em Rio das Antas, Márcia Froza Dreschmer. Márcia, você está organizando aí uma gincana ambiental que começou em abril e vai até outubro. Conte para o ouvinte do Panorama Agrícola, Márcia, por favor, do que se trata a gincana. Começou dia 8 e ela tem tarefas mensais, né? A primeira tarefa vai demorar um pouco mais, o pessoal vai terminar no dia 31 de maio, que é conhecer o rio ao qual a equipe são os padrinhos, né? Temos 14 equipes participando da gincana e cada equipe adotou um rio. Márcia, qual é o objetivo desse trabalho? O objetivo deste trabalho é fazer com que as crianças conheçam melhor o meio ambiente em que vivem. A partir do momento que você conhece melhor, você sabe detalhes sobre o lugar em que você vive, desperta mais vontade de cuidar desse lugar, né? Bem, você falou em atividades mensais, em tarefas mensais. A primeira é conhecer o rio. Conhecer o rio, fazer um diagnóstico do rio, de como ele está, fotografar, né? Olhar que espécies vegetal tem, quem são as pessoas que moram nas proximidades. E aí, voltando para a sala de aula, eles vão elaborar uma maquete, né? Sobre o rio em que eles visitaram, né? Correto. E depois disso, as próximas tarefas? Aí, as próximas tarefas, eu acho que posso até te contar, mas geralmente para a turma é segredo. Eles vão receber, o dia que tem a tarefa concluída, eles vão receber a próxima tarefa. São quantos? Uma delas é montar um painel também sobre o rio, com a temática do rio deles, e todo mês eles vão alimentar esse painel, que vai ficar exposto na escola, né? Com detalhes e até dicas, né, ambientais. Uma das atividades programadas também, que eles não receberam ainda, eles vão receber, quando conclui uma tarefa, eles recebem a seguinte, né? Vai ter entrevista com pessoas mais velhas e coisas assim. Correto. Quantos alunos e quantas escolas estão reunidos nessa gincana ambiental em Rio das Antas? São duas escolas e nós temos 14 equipes de mais ou menos 30 alunos, né? Entre as duas escolas. E as crianças que vão participar são os dos 5º, 6º e 7º anos. Porque como tem a visita no rio, e então para os pequenos fica mais difícil fazer essa atividade, né? Correto. Márcia, além da gincana ambiental, qual é o forte da atividade agropecuária em Rio das Antas? O forte da agropecuária de Rio das Antas é a criação de suínos e aves e milho, né? Com relação à gincana, houve um presente que vocês receberam, é isso? Isso, o pessoal da Estação Experimental de Caçador doou alevinos para a soltura, né? Aí a gente soltou em dois rios, no Rio Bonito, né, Arroio Rio Bonito, e o Arroio Rio das Antas. Sendo que o Arroio Rio das Antas é o rio de onde a Kazan capta água, né? Correto. Conversamos com Márcia Froza Dreschmer, da IPAGRE em Rio das Antas, sobre gincana ambiental envolvendo duas escolas do município. Márcia, muito obrigado pelas suas informações. Eu é que agradeço. Muito obrigada pelo seu interesse. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.